Fala aí, galera Marvete. Pra quem, né, pra quem ouviu os outros e tava querendo mais, estamos de volta, né? Meu nome é Alves de Sá, pra quem, né, não tá acostumado a ouvir minha vozinha, e, cara, só adianta aqui que Thanos estava certo. E aí, pessoal, aqui é o Marlon Henrique e eu só posso concordar com o Elvis. O Thanos estava certo. E eu me chamo Johnny e a gente precisa do Thanos presidente mesmo, porque cara, seca pra caralho. E eu sou o Murilo, mas também conhecido como Guru, e concordo com todo mundo. Thanos se fez a obrigação. Ai, vou começar falando. Então, o Thanos merecia dar uma facada no Bolsonaro? Vamos ver se cola. O Thor, né? Fazer montagem do Bolsonaro levando a facada embaixo, Thor. Eu falei que isso ia acontecer. Ai, ai, ai. Isso aqui vai dar crime, mano. Vai dar cadeia. Mas, pô, então, já começando aqui agradecendo, né, pra quem deu feedback pedindo por mais podcast, que ouviram os primeiros. A gente, mais uma vez aqui, muito adiantado, falando de Guerra Infinita, Mano, em setembro. a gente é muito pontual. A gente já sai do filme, já grava o podcast e lança ele 10 anos depois, o especial de aniversário. Mas, no caso de Guerra Infinita, acho que é bom isso, né, cara? Tipo assim, não vai fazer tanta diferença assim, porque, cara. Já passaram, porra, muito tempo, cara. E a galera não superou o filme ainda, sabe? A galera ainda se anima com o filme às vezes, como se, porra, se tivesse saído semana passada, cara. Isso, assim, eu acho que é uma conquista. O filme tem um selo anti-old, mano. Sabe? Ninguém ousa chegar a mandar old pra uma parada de Guerra Infinita, cara. Ninguém nem zoa, mano. Porra, isso tem que respeitar, cara. É, o filme promete se manter relevante por mais muitos anos ainda, né? Na real. Pô, com certeza, cara, pra essa geração, assim, tipo, pro público casual de cinema que acompanhava esses filmes de heróis, eles chegaram num ponto máximo dessas histórias de heróis que a gente nunca tinha visto em nenhum filme, sabe? O que é interessante é que ele não usa a desculpa de ser apenas um filme evento para ter conseguido isso, saca? Igual o primeiro Vingadores, que era a novidade de todos os heróis juntos e tal. Aqui já não é mais uma novidade, é isso, e na verdade não tem nada assim de tão novo no filme. Mas mesmo assim ele conseguiu prender a galera ali, né, cara? Mas como que fica o Guerra Infinita com depois quando sair Vingadores 4? Será que vai realmente se manter como esse evento isolado, assim, fudido? Ou vocês acham que o 4 vai conseguir responder muita coisa e o 3 não vai mais ter aquela importância que teve? Ou não, vocês não acham? Cara, eu acho que ele vai continuar se mantendo relevante, porque ele vai ser um filme assim, eu imagino, ele vai ser uma continuação direta. Então eu acho que quando chegar lá na frente, o pessoal vai ver os dois como um filme só. É, né, tecnicamente isso, assim, tipo, deve ter a passagem do tempo do 4, ele vai ser um filme, tipo assim, o 4 realmente vai ser o filme evento, né? O 4 vai ser o filme de fazer referência de todos os filmes que tiver até agora e tal, mas acho que o Guerra Infinita em si ele não vai ser diminuído, cara, porque mesmo que você ressuscite metade das pessoas, né, do universo, metade do dano do Thanos seja revertido. Cara, pra quem viveu isso aqui, mano, não vai passar. É um sentimento que não vai morrer nunca, sabe? De você ter visto seus heróis, porra, morrendo e ter convivido com um bom tempo. Então, eu acho que a vitória final mesmo não vai, sabe? Tipo, pode ser um filme maior, mas a gente não vai esquecer isso. Não é tipo um Harry Potter, né, Relíquias da Morte, parte 1 e 2, sabe? Talvez fique uma parada meio Toy Story, saca? Por mais maravilhoso que seja o 3, a galera não esquece o 2. É, Nem mano. o. Só que no caso, a gente tem o Era de Ultron no meio que. Não é bem perfeito, né? É aquele que, tipo. É tipo um, aquele episódio filler de Naruto que não Pô, vale. mas eu acho que o 4 vai ser, tipo, o maior filme da história da Marvel. E já falo, vai ser o maior filme da história de heróis. Com certeza o 4 vai ser. É, só deles terem essa obrigação de superar o último filme, cara. Dá nem pra imaginar a escala disso. E sem falar que eles ficam muito confiantes, né? Os próprios roteiristas ficam falando, gente, o 4 é muito melhor. Tipo, o que que você vai fazer, cara? Qual a sua ideia? Vai ser o suprassumo do evento pra fã, cara. Isso aí que eu imagino os caras projetando Vingadores 4, e, tipo, na hora de escrever, acho que eles escrevem um filme imaginando o público no cinema, assim, sabe? Que tá 20 anos vendo esse. 10 anos vendo os filmes que cresceram, criança, adulto, galera que compõe os quadrinhos desde moleque. Então eu acho que ele realmente é o acho que vai ser o ápice, cara, de filme pra fã, assim, sabe? Depois de Vingadores 4, mano, vai ser tipo os quadrinhos, assim, que hoje em dia, tipo assim, os quadrinhos não são mais tão de atingir tantas massas, sabe? Eu sei que tem a parte da questão da tecnologia evoluir, mas, tipo, a gente já viu muitas histórias, cara. É meio difícil de você trazer um evento absurdamente novo nos quadrinhos hoje em dia, sabe? O universo já foi dizimado várias vezes, revertido várias vezes, mas ver isso no cinema, pela primeira vez, a gente vê ele se fudendo depois de vindo todo mundo mesmo, sabe? Na porradaria final, assim, sabe? Porra, vai ser foda. E a parada de ser o fim, de ser um encerramento, assim, para os Vingadores originais, é realmente o fim que nenhum quadrinho teve ainda, definitivo. Então, porra, mano. Cara, porra, eu me sinto tipo torcedor falando da Marvel, assim, com esse filme, cara. O problema disso é o pós, né? A gente tá falando do Vingadores 4, beleza, ele vai ser épico, mas o que vai vir depois disso, né, cara? Se os caras vão ter a obrigação de fazer algo tão grandioso quanto isso, né? Porra, é verdade, mano. Acho que o Vingadores 4 vai ser, tipo, realmente meio que um fim pra tudo, assim, sabe? Depois disso, acho que os filmes de herói vão mudar um pouco. O público vai, sabe? Acho que vai ser o começo de uma nova fase pro cinema em geral. Então, sabe, pode vir começar a vir uma época de mais humilde da Marvel. Por mais que eles estão planejando coisas já para os próximos 10 anos. Vai ser uma coisa pica, mas vai ser uma época pra dar uma resfriada aí, se Viúva resfriar. Negra. É, sabe? Aí vai ser. Já conquistou a galera, agora você pode fazer um filme mais por fora, pra entreter a galera ao longo do tempo, assim. Fazem isso atualmente com Homem-Formiga e Guardiões da Galáxia, meio que começou assim, né? Eu acho que é um período assim de filme sem muita relevância. Deve ser tipo uns 2, 3 anos só pra eles acertarem aí como que vai ser esse bagulho com a Fox mesmo. Não, mas os Porque, filmes. pô. Eu falo assim, porque os filmes solos dos super-heróis, beleza, a gente sabe que são filmes menores mesmo. Mas eu falo assim, é certo que vai ter um Vingadores 5. Ah, sim. Não, é. Então. E aí é Eu. que tá, qual o ápice do ápice que os caras vão ter que alcançar depois do Vingadores 4? Não, eu acho que eles não vão manter, tipo, Vingadores em si. Eu acho que vai ser Novos Vingadores. É, A não ser que sim. eles queiram fazer Novos Vingadores e Vingadores. É, não, vai ter um nome diferente lá que a gente não consegue nem supor Então. qual que vai ser, mas o lance é esse, né? Tipo, o quão alto esses caras vão conseguir A chegar depois do Marvel, Vingadores 4. eu fico bobo, cara, porque a história de sucesso da Marvel, cara, tipo, é competência, é puramente competência, mas o timing do universo, cara, favoreceu tanto ele, assim, de um jeito que, mano, tem que agradecer muito a Papai do Céu, assim, que, tipo, porra, na época de Guerra Civil, os caras conseguiram se ajustar com a Sony, sabe? Muitos fatores externos, tipo, hacker, parada da Coreia, ajudaram a Sony se aproximar da Marvel. E aí, agora que estão chegando no fim do que eles construíram desde 2008 com personagens menores, sabe? Que, pô, eles transformaram o Homem de Ferro, Thor, Capitão América em personagens mundiais, né? De todo o público. Cara, é foda. E é agora, mano, eles, pô, ligaram um presente, assim, sabe? Tipo, pô, a gente tá agora na hora de se reinventar, seguir novos caminhos. E os caras recebem de bandeja a porra dos X-Men, sabe? E o Quarteto Sim. Fantástico. E a gente não tem tido nada grande do X-Men Quarteto Fantástico há muito tempo. Conspirou muito a favor da Marvel tudo isso aí. Até porque, pô, a gente pode ter uma ameaça tão grande quanto o Thanos agora, entendeu? Que é o Galactus. E acho que eu tenho certeza que eles conseguem passar isso de uma forma natural, sabe? Quando eles conseguirem se acertar tudo, colocar o quarteto ali, pô, só sucesso, cara. Será que eles não devem investir ainda mais nessa trama dos Skrulls? Talvez. Ah, com certeza. Acho que isso já vai ser meio que estabelecido no Capitã Marvel, né? Pois é, seria da hora também. Eu sinto até que talvez, cara, O arco da invasão secreta talvez possa ser resolvido mesmo entre Capitão Marvel e Vingadores 4, sabe? Uhum, também acho que vai ser uma coisa tipo assim, uma parada bem básica, sabe? É, resolver um arco menor assim dentro do filme. Eles já fizeram de adaptar quadrinhos, né? De uma forma mais compacta, né? Então, até porque, sabe, assim, acho que uma infiltração assim grandiosa já rolou no Capitão, no Soldado Invernal. A Shield, sabe, ser comprometida, acho que é o. Já provocou o sentimento que a invasão secreta teria que provocar. Então, meio necessário assim, para promover um grande evento em cima disso. Tell me his name again. Thanos. Pô, a gente ficou mais aí no, nas suposições aí do futuro, mas e aí, com as considerações sobre Guerra Infinita? Pô, mano, é um filme perfeito, né, cara? Você sente, assim, durante todas as 2 horas e meia, sabe? O quão eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo, sabe? O quão aquilo é uma coisa pensada, tipo, anos atrás, sabe? Você meio que separar a equipe nesse filme. Pra mim foi muito perfeito, sabe? Porque mostra que Guerra Civil foi muito necessário, sabe? Muita gente ficou meio que chateada, falou: nossa, Guerra Civil veio muito cedo, nada a ver. As Guerras Infinitas é muito consequência do que aconteceu em Guerra Civil, né? Sim. O Stark canar com o seu time e correu atrás do Thanos. Aí o que sobrou dos Vingadores, né? Com o Capitão América, também perdeu na Terra. Pô, foi como os próprios diretores falaram, né? Os Vingadores perderam porque que eles não estavam juntos, né? Os caras montaram uma excelente base, né, cara? Porque o Guerra Civil, sendo bem sincero, eu considero um filme até mais redondo do que o Guerra Infinita, na verdade. Também acho. Bastante até. E daí meio que, igual você falou, os caras montaram ali a base pra desenrolar toda a trama ali inicial do Guerra Infinita. E, cara, é realmente muito perfeitinho, cara. Não tem nem o que falar, ficar falando muito, não. É, tipo, a única coisa que dá meio que curiosidade, que, pô, eles falaram em entrevista que, pô, a gente sabia o que fazer no Vingadores Guerra Infinita. Todo mundo sabia como vai ser o Guerra Infinita. Só que eles falaram, pô, o 4 a gente escreveu sem ninguém assistir é o Guerra Infinita. Então ninguém sabe como é que vai ser. Fora que tem a questão que o 4 não é baseado em nenhuma HQ. Eles falam que a história é original. Pô, o que que os caras estão fazendo, cara? Eles colocaram um problema, o próximo filme vem para resolver, entendeu? Sim, deve Mas ter acho que ele várias não. referências e tal. Que não se baseia especificamente em um arco pelo fato de você trazer um fim definitivo assim para os personagens. E realmente não. Sabe? Meio que. Tipo, galera, é tchau mesmo, sabe? Não vai ter ressuscitada depois. Se o Capitão morrer agora aqui, nesse até a gente rebutar essa porra, ele vai estar tá morto mesmo. E. Imagina que esse é o tchau definitivo. E ao mesmo tempo, isso para mim acho que é uma qualidade perfeita do Guerra Infinita, cara. É porque os russos conseguiram, me perdoe a referência, o equilíbrio perfeito, cara. Eles fizeram um filme, sabe, eles botaram muita coisa ali, sabe? Tem uns temas muito foda em Guerra Infinita, sabe? A parada de sacrifício, o amor do Thanos, o pensamento dele. E ao mesmo tempo, cara, ele é pra quem ama quadrinho de verdade, sabe? Ele faz à risca, assim, o HQ do Desafio Infinito, sabe? Nas etapas, tudo, tudo. E, porra, não tem como a galera falar, sabe, que o Zack Snyder fazer um uniforme igual é respeitar o quadrinho. Guerra Infinita, ele respeita os quadrinhos de um jeito, cara. Tem que dar muitos parabéns pra isso. Os caras, eles Ele conseguiram respeita do jeito certo, né? unir o nerd com o público casual, assim. Ah, mas daí eu tenho que discordar em uma coisa com você, cara. Pô, Pode que mandar, Hulk pode é mandar. o Bruce Banner, cara? Ô, tá a coisa mais insuportável do mundo naquele filme. Eu adorei o filme, Discorda. achei maravilhoso, mas, ô, aquela piadinha dele caindo com a Hulkbuster lá. Ah, pelo amor de Deus, cara. Aquilo lá foi escrito por Genial. uma criança de 5 anos, eu posso provar, né? Não é possível. Eu estou adorando esse arco. A gente até quer fazer um vídeo falando disso, porque o Hulk tá passando por uma trilogia, né? Parar pra pensar assim, o Hulk tá numa trilogia foda. No Ragnarok, né? A gente conhece ele com ele já tendo 2 anos como Hulk. E o filme ele fala, pô, se eu me transformar no Hulk, eu nunca vou conseguir virar de novo o Bruce Banner. Aí meio que rolou isso, né? Aí no começo do Guerra Infinita, o cara como um supapo do Thanos. E o Hulk, né, fica cansado, né, de só ser chamado pra luta, né? Hulk cai de saco cheio essa porra. Tipo, é o Hulk, sabe, não serve pra mais nada a não ser lutar. E esse conflito entre o Banner e o Hulk é muito foda. Porque, tipo, eu acho que o Hulk agora ficou mais inteligente, né? No Ragnarok ele tá mais inteligente. Aí uma coisa que eu acho que vai ser desenvolvida já no 4, né? Que eles vão fazer uma espécie lá, espécie do professor Hulk, né? Talvez no 4 a gente veja ele completamente como o Hulk, talvez o filme inteiro. É, pode ser. Eu não vejo problema em ter esse dilema entre o Bruce e o Hulk em si. Mas sei lá, cara, eu acho que. Eu também não vejo problema em fazer piada com isso. O problema é que, sei lá, pra mim não funcionou as piadas. Eu não ri de nenhuma e fiquei meio assim, nossa, sabe? Eu acho que esse, pra mim, agora já entrando no que eu não gostei, porque eu achei o filme muito redondo também, um filme muito honesto e muito bom. Tanto de cinematografia, o filme. É muito bonito de assistir o filme. Eu queria muito ter assistido em IMAX, sabe? Alguma coisa assim. Mas pra mim o que me incomodou foi isso, sabe? Foi principalmente o Bruce. Os outros personagens, o time cômico deles estavam bons, mas o Bruce pra mim não funcionou de forma alguma. Assim. Eu acho que foi um choque maior pra mim com o Bruce no Ragnarok. Tipo assim, ele funciona porque o filme todo é engraçado, mas ainda assim foi um choque ver ele daquele jeito. Agora sim, eu acho que. Sei lá, cara. Eu acho que foi muito válido. Essa aposta que eles fizeram com o Hulk, sabe? Transformar. Eu sei que bem abobalharam ele, assim, por assim dizer, né? O Banner, né? Mas, pô, cara, acho que é o salto que tinha que fazer pro Hulk trazer alguma coisa de nova, sabe? E ele fosse só mais um cara sério ali da questão, sabe? E, assim, é que tem uma mudança brusca, né? Mas acho que até é justificado, porque, né? Quando ele, pô, ele acha que o Thor morreu mesmo lá e tal, ele chega, tipo, desesperado, sabe? Ele tá, tipo, tendo uma crise ali e tal. Aí depois, aos pouquinhos, ele vai, tipo, ficando feliz porque ele acha, sabe, que vai dar tudo certo, que ele tá acostumado com essa parada, né, tipo, do Hulk voltar sempre pra ajudar ele, salvar, porque acho que dá essa confiança e ele se diverte, assim, nessa molecagem. É porque eu gosto do Marco Ruffalo também, cara, eu dou crédito pra ele. Eu Porra, sou meio pior que contrário. também, cara. Eu sou muito fanboy. Eu sou meio contrário, cara. Eu não, sinceramente, não gostava. Não conseguia gostar do Hulk, cara, de jeito nenhum. E só passei a gostar dele pra valer a partir do Ragnarok, na moral. Opa. Eu não conseguia gostar do personagem. A mesma coisa vale pro Thor também, que era um personagem chato pra caramba. E a partir do Ragnarok também eu passei a gostar dele. Antes disso, cara, pra mim era Edward Norton na cabeça. É, o Thor é um puta acerto em guerra. Nossa, eu fiquei muito feliz com o que eu vi ali. Porra, muito bom Thor, cara. E tipo, Ragnarok foi necessário, né? A mudança que fizeram no Thor em Ragnarok, nossa, caiu como uma luva no Guerra Infinita. Porque o cara tá muito fodão no Guerra Infinita. É, os caras devem ter entrado. Deve ter dado um certo desespero, né, velho? Os caras lá dos produtores da Marvel. Assim, caramba, velho. O cara já esteve em dois Vingadores e teve dois filmes solos e a galera ainda não gosta dele. O que que a gente faz? Agora você imagina que, tipo, eles estavam fazendo o filme antes da estreia do Ragnarok, sem saber se o Thor ia funcionar, se não ia. É, os caras jogaram realmente no escuro, assim. Que bom que deu certo, cara. Pra mim, assim, apesar de muita gente ter reclamado, eu me amarrei demais no filme. Sinceramente, eu falei no podcast e repito aqui pra mim, o melhor filme de herói de 2017 ainda. É justo, Desculpa aí, pessoal que gostou de Logan. Pô, Logan não é nem filme de herói. Filme de arte. Pô, tipo assim, o. Cara, o Ragnarok é foda mesmo, essa parada de reinventar o Thor. E o Ao Hulk? mesmo tempo, ele ainda funcionou muito assim, como uma parada planejada, porque ele trouxe alegria, tipo, de volta. Ele, tipo, toma alegria nessa porra, seja feliz, confia que o Thor é foda. E funciona porque eles precisavam dar essa levantada de moral pro teu coração ser destruído ainda mais no Guerra Infinita. Mas é muito bom ver o Chris Hemsworth ter, sabe. Pegar esse filme pra te dar liberdade de fazer o Thor do jeito que ele se sente confortável. Quando o cara faz a parada assim com mais vontade, tu vê, né? Eu imagino talvez um Guerra Infinita feito pelo Joss Whedon, o Thor não ia ter essa valorizada não, mano. Com certeza, viu? Agradecer muito Aliás, a que Taika. acerto dos caras, né, de ter trocado o diretor. Muito, mano. E tipo, agora meio que não fica apenas uma pessoa, né? Agora são quatro cabeças pensantes, né, ao invés de uma. É, os caras realmente tiveram assim tem tido um planejamento absurdo no MCU, né, cara? Não adianta ser só um diretor conceituado em Hollywood. Poderia ser ali o tipo Scorsese, o cara mais absurdo assim do cinema. Que os caras vão entregar o filme totalmente na mão só de uma pessoa, saca? No, realmente, tipo assim, eu assisti com o Johnny o filme com o comentário dos diretores e os roteiristas, e cara, Você viu os quatro comentando sobre os motivos que eles escolherem tais coisas, assim, tudo que acontece no filme eles foram explicando porque escolheram aquele caminho e tal. É tipo de coisa, cara. É tipo assim, sabe, se qualquer um de nós aqui querer planejar uma parada, tipo, criativa foda, assim, sozinho, pode ser uma coisa boa, mas, cara, você bota mais três pessoas, assim, fechamento contigo de verdade, sabe? Vai um ajudar o outro e, mano, é uma parada refinadinha demais, mano, né? Esses roteiristas estarem desde o Capitão América, desde o primeiro Capitão América, né? Porra, ajudou muito, sabe, o filme, porque a gente tá tendo um filme realmente... A gente tem, tipo, a gente tem filmes tipo Ragnarok, filmes que dão certo, mas que, sabe, não são realmente escritos por alguém que, né, que tem uma dedicação pica com o MCU, assim, na escrita. Tem a produção, tem cuida das escolhas do filme, tem que ser encaixado no universo, mas quando os caras já estão há 7 anos escrevendo pra tais personagens, dar na mão deles é a melhor coisa. Joss Whedon, tipo, ele só escreveu os Vingadores em si, a equipe. Mas pra ter uma... pra cuidar de tudo assim, mano, né? Ainda mais agora, sabe? Ele foi perfeito pro tempo que ele dirigiu, sabe? Era de Ultron, eu reconheço que eu gosto dele, mas era realmente... O Joss Whedon era pra fazer, tipo, os Vingadores começarem e dar certo, sabe? A gente vê que essas paradas de herói junto dá certo. E depois ele fez os dois pra se divertir mesmo. E agora, mano, agora já deu a dele, sabe? É, os caras meio que devem ter percebido o timing também, né? Assim, ele fez o primeiro e deu super certo. Não que o Joss Whedon não pudesse ter dirigido o Guerra Infinita. Mas os caras viram, assim, que talvez lá na Era de Ultron ele tenha dado uma desanimada e tal. E os caras falaram assim, tá, então não vamos ficar insistindo nesse romance aqui, né? Vamos cortar isso e tal. E já pulou pra outros caras já e seguiu pra frente. Daí o Edon foi fazer Liga da Justiça. Ele salvou o Liga da Justiça, né? Salvou, Guru, salvou. Não sabia, cara... que aquele filme tinha salvamento, não. Ficava pior, Guru. Caralho, é foda, né? O cara, ele mandou o plano de emergência de total. Tipo, você ser perito em fazer um tipo de faxina. Aí alguém suja a sala inteira e a pessoa te chama pra você limpar. Porque, pô, o Liga da Justiça que ele fez foi basicamente, tipo assim, sabe? Chegou, ele, pô, é um filme de heróis se unindo, tá? Eu vou... Deixa eu pegar meu trabalho que eu fiz aqui antes e vou pegar algumas coisinhas emprestadas aqui. Caralho, mano. Isso na vida, acho que até de tempo mesmo. Acho que a Warner até pensou nessa. Pô, Josh, como tu chegar aí só pra tu fazer os negócios do Fernando Vingadores aqui, não, pra melhorar o filme? Porque tá foda. Três, tipo, horas, mano. Chatão. De diabos é tipo o cara que vai ressuscitar qualquer franquia antiga, né? Essas aí, escolhas. Tipo, assim... Aí o Joss Whedon agora virou tipo o cara que arruma os filmes de grupo de herói. Daqui a pouco eles vão colocar ele tipo dentro do X-Men lá da Fênix aí, que o pessoal falou que né? Também. Nossa. Porra, aí tu mitou, hein, mano. Da Fox, em vez de. Cheguei é bom, hein. Whedon, porra, Simon Kinberg não dá, não, mano. Pois é, mandar um Twitter pra ele. Acho que a Fox faliu, porque depois de vários filmes com produção, três filmes com produção problemática, os caras não conseguiram achar um Severino, sabe, resolve tudo, faz tudo. Uhum. Se no Quarteto Fantástico ele tivesse achado alguma pessoa assim que no desenrolo tivesse melhorado o filme um pouquinho, acho que os caras teriam mais respeito. Tá foda, porra, Novos Mutantes, Fênix Negra, tudo sendo feito duas vezes, porra. E os caras são mais humildes, né, cara, parece. Não tem a mesma carteira da Warner, tá ligado? Pra ficar tentando várias vezes e persistindo no erro. É a marra de insistir que querer passar que você tá certo, assim, tá acima de tudo. É, porque os filmes dos caras não bombam, né? De um jeito que poderia bombar. Uhum. O mais próximo do que os caras chegou foi num filme de comédia aí, com o Deadpool. É, acho que esse... Tipo assim, filmes que eram pra ser grandiosos mesmo, que os caras gastaram uma nota não vinga, tá ligado? Igual X-Men mesmo e tal. Uhum. É, acho que o que vai fazer sentir saudade do filme da Fox é isso, cara. Porque, bem ou mal, os caras, acho que eles tinham... Mesmo quando eles erram, eles têm uma consciência que os filmes deles são mais variados, assim, sabe? Quando eles se livram da ideia de querer fazer um filme evento, só fazer um filme divertido, dá certo, sabe? É a única coisa que eu quero realmente que seja mantido na Disney. Sabe, não é tipo a Warner que eles querem fazer um filme da... Porra, fazer um filme aí da Mulher Maravilha como se fosse o filme mais épico de todos os tempos, tá ligado? Tipo, porra, calma, né? Foque em outras coisas primeiro. É como se Guerra Infinita quisesse ser um filme só de porrada. E tacar o Thanos como um vilão que só quer dar porrada nos outros, sabe? Tem que ter o coração. Vamos falar sobre esse plano de yours. Eu acho que é bom, except it sucks. So let me do the plan, and that way it might be really good. Wow. É, eu acho que o filme até tem outros pontos assim também que eu considero problemáticos, mas igual você falou, são coisas que dá pra relevar tranquilamente. Tipo, uma assim que não chega a me incomodar, mas sei lá, nem vamos falar aqui já que a gente tá aqui. É o lance lá da Wanda com o Visão, saca? Nossa, chacão, chacão. Mas tipo assim, acho que não é tão fundo o poço, porque é rápido, sabe? E logo depois tem uma cena que eu acho maneira lá do Capitão lutando contra os caras e tal, quando ele aparece, né? O filme já começa no 220, né? Já começa aquela cena lá do Loki e tudo mais. Daí ele tem que dar uma reduzida na velocidade pra depois voltar. Mas é nessas reduzidas que daí às vezes dá o problema. Então, por exemplo, da Wanda. É nesses pontos, assim, que tem mais perigo de... tem mais chance de dar ruim, mas... como você falou, dá pra relevar sossegado. Cara, eu não esperava que o Wakanda tivesse todo esse destaque que teve. Eu achei sensacional, assim. Eu realmente não esperava que uma parte ia acontecer lá. E, pô, cara, que maravilhoso, né? Todo o final do filme é lá, né, cara? Ibambé! Ibambé! Ibambé! Ibambé! É foda, porque os caras realmente não tinham noção do sucesso que Pantera Negra ia ser, mas ainda assim, tipo, sabe, apostaram de coração no filme ter todo o seu clímax passado lá, sabe, terminar lá. Pantera Negra tivesse sido, sabe, não muito bem aceito, pô, ia ser realmente ousado passar um filme assim, sabe, num lugar que a galera não gostou muito, mas, pô, bom que deu tudo certo, né, cara. Pois é, será que eles decidiram isso depois do Pantera? Tudo aquele final? Acho que não, eles já tinham gravado antes, não? Gravaram já tinha gravado já. Mas não, na verdade, é o Pantera Negra, tipo assim, eles gravavam Pantera Negra de manhã e Guerra Infinita de tarde. Que louco. É, tipo, eles não sabiam como seria Pantera Negra. Não, confiança total, cara. Não tem como assistir um filme do Pantera e achar que a reação vai ser ruim, sabe? Porque o filme é maravilhoso, é um dos melhores que eu já assisti, assim, de super-herói. Então, pô, era, assim, foi ousado, mas ao mesmo tempo foi play safe, assim. Ah, cara, mas é muito complexo, tipo, a gente tem a perspectiva do telespectador. Agora os caras, quando estão fazendo um filme, mano, eles, acho que eles não têm essa noção de como vai ficar, saca? Porque, tipo, sei lá, gravando e tal, mas no momento da gravação é uma coisa, o diretor pode até ter a ideia de como tá ficando o filme na cabeça dele, mas aí vai pro corte, vira outra coisa. É uma loucura, sabe? Até chegar no resultado final. Ah, mas Porque se você pensar nisso de diretor e a galera da produção, mano, os caras que estavam fazendo com o Esquadrão Suicida também estavam super confiantes, saca? Sim, sim. Não, mas o Pantera, ele é um personagem que ele já tinha funcionado antes, né? Pô, Guerra Civil é um puta personagem. É, verdade. Então, assim, eu acho que eles tinham aquela confiança já no personagem. Lógico, é um mercado instável, não dá pra saber. Mas... assim, pra mim, eu acho que tinha um pouco de play safe ali também. A Marvel, ela aposta de cabeça. Tipo, ela não entra na piscina pela escadinha. Ela se joga de cabeça num mortal, tá ligado? Então, tipo, eu acho isso muito foda. Porque a gente não tem isso em outros estúdios, assim, sabe? Eles pegam, pô, bora fazer um filme com esse personagem aqui que apareceu um pouquinho no outro, teve recepção boa, bora dar pra ele a moral de um filme grandioso, sabe? E tu vê isso agora, tipo, Homem-Formiga ainda não decolou, sabe, oficialmente, assim, pro grande público. O filme dele ainda bilheterias médias, assim, né, nível do sucesso da Marvel, tipo, são boas pro filme, mas ainda não é aquele tipo de coisa que, imagino que o investidor de comum, sabe, dos filmes comuns, investiria. Acho que, vamos supor, num estúdio mais exaltado, tipo a Warner, se uma aposta, assim, tipo Homem-Formiga faz, sabe, 500 e pouco, acho que eles iam achar que o personagem não ia dar certo, iam desistir do personagem, e ao meio do processo, sabe, tentar mudar os planos. A Marvel segue nos planos. Eles não querem saber, não estão preocupados se vai dar certo ou não. Eles fazem a ideia deles, depois eles veem o que dá certo e o que dá errado. O Homem-Formiga, eu errei feio, cara. Eu pensei que depois do Guerra Civil o personagem ia bombar, mas parece que não, né? Então, nível assim, de, sabe, Guardiões, assim, de perto de bilhão e tal, mas... eu até parei pra dar uma olhada aqui agora. O primeiro fez 500 milhões, assim, mundial, e o segundo agora chegou a 600. Então, cara, cresceu, sabe? Se manteve humilde, assim, mas cresceu, né? Eu também achei que... eu pensei que ia ser absurdo, cara, porque, pô, a cena do aeroporto fez o personagem ali, mano, pra mim parecia a coisa mais incrível do filme. Aí eu pensei, nossa, mano, no próximo filme vai bombar demais com esse cara. faz essa cena. Aí passou-se o tempo e tal, e a galera meio que... esqueceu já, né? Né? Sei lá, a galera meio que deixou de lado, assim. Pô, mas eu acho que o filme que vai crescer é o Vingadores 4, cara. Vai crescer muito o Homem-Formiga. Isso é até foda de imaginar que, tipo assim, o personagem-chave pra Vingadores 4, a gente acabou de ver ele, sabe? No Formiga Vespa, e a galera tá preocupada com o Thanos, Capitão Marvel, assim, mas... uma peça-chave, sabe? Tá assim, entrou num filme aí que foi um filme humilde, assim. E eu acho isso muito foda, cara. Aí Vingadores 4, assim, realmente, cara. Guerra Civil, né? Ele tava lá na luta e tal, mas é aquele tipo de coisa. O cara é tipo criança, assim. Vê um cara fazendo. Vê um brinquedo maneiro, mas depois você vê um outro brinquedo mais foda ainda. Então o Homem-Aranha ali no Guerra Civil, ele, sabe, atraiu a atenção total pra ele. Então, mas agora chega Vingadores 4, Formiga, sabe, pleno já. O filme evento tá abandonado, dois Vingadores contra um vilão vai ser pica demais. Pô, aliás, assim, é meio irrelevante, mas é uma coisinha que eu fiquei esperando ver no filme e não apareceu, né, no caso do Guerra Infinita. É que eles apresentassem algum herói novo, que é loucaço, assim, esperando algum momento que fosse aparecer algum personagem que ninguém esperava, assim, caramba, será que vai aparecer fulano ou sei lá quem? Aí acabou o filme e o máximo que a gente teve no final foi um símbolo da Capitã Marvel. Poxa, queria tanto ver uma surpresa, assim, um impacto. Mas teve Caveira Vermelha, pô, Caveira Vermelha. Ah, verdade, mas, assim, não vou reclamar porque foi muito bom. Mas eu queria ver um herói já pra vir no Guerra Infinita também, né? Pô, no Vingadores 4 também, saca? Pô, eu fiquei esperando o Gavião Arqueiro o filme inteiro, cara. Eu não sabia que ele não ia aparecer. Eu realmente achei que em algum momento ali ele ia aparecer. Mas fiquei meio frustrado, assim, de... Na verdade, nem percebi na hora. Eu fui perceber depois. Falei, caralho, ele não apareceu mesmo. Aí saiu aquela foda divulgação lá que ele tá com o Moicano maravilhoso. Mas não apareceu, cara. Pô, falei, pô, queria tanto ver o Moicano, cara. Acho que o hype disso pra mim foi dos caras falarem que ia ter, acho que 60 heróis, não era isso? Uma parada assim que eles falaram? Isso, 60 personagens numa cena. É, aí eu fiquei tipo assim, mano, quem que vai... Nossa, mano, eu pirei assim, imaginando quem que ia aparecer do nada. Podia ser eu ter um personagem, tipo, classe F da Marvel, tá ligado? Que eu ia achar da hora, assim. Ia ser interessante se o rumor for verdade do Vingadores 4 começar... E ao longo do filme, os Vingadores irem atrás do Gavião Arqueiro. Tipo, o Gavião Arqueiro não vai começar o filme com eles. E, porra, pode imaginar que alguma coisa... Que ele saiu afetado demais pelo estalo de Deus, a ponto de nem se reunir com eles, sabe? Acho que vai ser a chavezinha final ali pra unir a equipe toda de verdade. Sim, e, cara, eu fiquei animado pra caramba pra saber se ele vai aparecer em Viúva Negra e como seria a participação dele. Porque na nova Marvel tem um crossover entre os títulos, né? E eu acompanhei, ele aparece na dela, sobre a visão dela, e ela aparece na dele, sobre a visão dele. É muito legal, cara. Muito legal. Fiquei muito curioso pra saber se ele realmente apareceria no filme dela. Que é a incógnita de filme da Viúva é, de fato, um prelúdio, que deve ser, né? Muito mais provável que seja. Mas, realmente, cara, o Gavião é um coadjuvante de luxo. Ele funciona muito bem, assim, como um coadjuvante foda. E ele ter como segundo personagem, assim, do filme do lado da Viúva ia ser quase o filme solo dele, assim, sabe? Eu acho que ele tem um pouco do Paul Rudd como Homem-Formiga, assim, que ele é um cara que ele, sabe, ele tem um carisma dele foda, mas ele serve muito quando ele tá auxiliando outras pessoas, assim. O Paul Rudd, ele segura o filme, né? Só que o Paul Rudd, ele é muito cara de comédia, sabe? O Paul Rudd, ele não é tipo um ajudo de ação. Eu acho que o Jeremy Renner, ele brilha mais quando ele tá realmente com outros atores, assim. Aquele cara que comenta, reage aos eventos do filme que nem você, que nem um público. What did you imagine? The Olympics? Maybe even a Starbucks? E a Infinity tem todas as suas qualidades, né, o filme em si, mas que realmente eleva, faz o filme ser diferente, é que é aquilo, né. A galera, os fãs estavam esperando o Thanos realmente há anos, né. Desde Vingadores 1 tá ele lá já dando um sorrisinho. E eu queria muito ser uma pessoa do público comum, cara, que não conhece nada de quadrinhos. E chegar e ver um filme assim dos heróis que eu amo. E ver um cara roxo que eu nunca vi na vida passando o rodo em geral, falando pra caralho. Cara, isso é o... Acho que não vai ter filme de vilão assim que qualquer estúdio queira fazer no futuro, tipo assim, Venom, tipo assim, Esquadrão Suicida, que vai conseguir tanto aplicar a visão, o ponto de vista do vilão. Porque realmente, cara, o filme é do Thanos, sabe? A gente segue os heróis assim e tal, mas a história vai fluindo ao longo da jornada do Thanos. A gente sabe? A gente tá vendo a parada da visão dele, o objetivo dele. O único personagem que tem desenvolvimento em Guerra Infinita é o Thanos. Uhum. O resto todo, assim, termina um filme da mesma forma que começaram. Fato. O Thanos é o único que realmente tem um desenvolvimento, tem um ciclo dentro do filme. Eu não sei como eles vão fazer na segunda parte. Se ele vai ter, assim, mais algum objetivo, mais alguma coisa pra dar gás pro filme. Ou se eles vão deixar essa parte do Thanos de desenvolvimento pro lado. E vão voltar a focar no desenvolvimento dos heróis, saca? Sim. O Thanos, ele vai... Ele, quantas vezes ele vai estar, tipo, menor, assim, no próximo, né? Porque o Guerra Infinita foi o filme do vilão e o Vingadores 4 vai ser o filme dos heróis. Mas eu tô curioso, eu tô botando fé de que eles estão pensando numa coisa muito, muito diferente, assim, pro Thanos em Vingadores 4. Ele não ser só, tipo, o vilão a ser derrotado, assim, sabe? Só em questão de debate, de duelo, assim. Né? Porque amigo do Thanos, cara, acho que o que faz o Thanos ser um vilão marcante demais é a parte dramática dele, assim, sabe? Sim. Porque, caraca, todo mundo assim, que foi ver o filme esperando, sabe, porradaria desenfiada do Thanos, assim, um cara ameaçador. E quando você vê o cara, uma parte do tempo ele desabafando, tu vê ele chorando, sabe, ele conversando, sabe, só... Ele é um tipo de personagem assim que ele... Cara, ele funciona na porrada, mas ele é além disso. Então, da forma que o MCU respeita os personagens, eles não desvirtuam os personagens, eu acho que eles ainda vão conseguir o êxito de manter o Thanos filosófico, sabe, dramático, mesmo com ele perdendo. Porque também a vitória, tipo assim, ele venceu agora em Guerra Infinita e Vingadores 4 ele deve perder, com certeza. Então, isso faz parte do arco dele também. Ele teve a parada em Titã de... Que vão ignorar o Thanos, eu acho que sim, ele vai ter lá uma conclusão definitiva dele, tal, do arco dele, sobre as emoções dele, mas eu acho que os caras não, assim, pelo menos o que eu acho que eles não devem focar mais tanto no Thanos, cara, porque tem muito personagem pra fechar o ciclo nesse último filme, é muita coisa mesmo. Aí eu acho que, por exemplo, nesse filme, igual eu falei, é 100% Thanos, saca? É tudo do Thanos. Aí, por ser tanto personagem, cara, tipo, se eles forem realmente dar um fim no Homem de Ferro, no Capitão América, sei lá, mais quem, tá ligado? Eles vão ter que dividir esse tempo de filme, saca? Eu acho que no próximo, o primeiro arco vai ser todo dele e os Vingadores bolando o plano. O segundo arco, eles executando, e daí o terceiro arco pra finalizar. Mas eu acho que aí o primeiro arco vai ser inteirinho dele. Talvez seja mesmo. Que a galera tá surtando pra saber o que ele tá fazendo, né? Pô, e ele é mó misericordioso, né, cara? Ele chegou, ele falou, ele quis fazer tudo da forma menos dolorosa possível pra todo mundo. Se parar pra pensar, ele deu 1 milhão de chances pra galera entregar as joias pra ele. Ele falou, ninguém vai sentir dor, não vai sentir nada. Pô, que vilão que faz isso, cara. Muito bom. Ele é bem complexo. É mais um filme aí que prova a importância de você desenvolver o antagonista do filme, né, cara? Pessoal errando feio nisso ainda e tá aí, cara. Até a Marvel mesmo errando nisso ainda, né, cara? Em outros filmes aí. Pô, cara, eu vou falar pra você que todo mundo gosta do Loki e tal, mas pra mim, a Marvel só acertou mesmo com o Killmonger, que, pô, sensacional todo o dilema dele e com o Thanos, cara. Porque antes eu só fui ver um vilão, assim, um antagonista... de peso lá em Cavaleiro das Trevas, entendeu? 10 anos atrás. O lance do Loki, assim, foi o carisma, né, cara? O personagem realmente não tem esse peso e tal, igual a galera faz parecer ter. Mas, mano, sem comparação, o maluco do Pantera Negra é realmente um vilão 100%, né, cara? Um personagem completo. Assim, falando direito, né? Não é só um vilão, cara. É um personagem completo. Exato, cara. Ô, fala pra você que, chegando mais pro final lá, eu achei tudo que aconteceu com ele super injusto, sabe? Porra, eu achei muito injusto, velho. Eu falei assim, pô, o cara tá reivindicando a luta de novo, sendo que eles já lutaram, o cara já ganhou. Daí o herói vem e reivindica um bagulho que ele já perdeu, sabe? Pô, fiquei muito do lado do vilão, sabe? Entre aspas, né? Vilão entre aspas. Porra, mas uma coisa que eu acabei percebendo as várias vezes que eu revi, né? É tipo, o Thanos não mata em Guerra Infinita ninguém em vão, né? Tu percebe? A porra do Loki ia ficar vivo. O Loki morreu porque ele foi tirar graça com ele. Realmente, só quem é que fez graça com ele. com o Kang mesmo. Mas o Johnny, aquele flashback que tem lá ele entrando no plano da Gamora, e como que ele mata a galera? Porque eu lembrei disso agora, mas eu não lembro se ele chega matando cruelmente alguém. Como que era? Eu não lembro. É o que? A galera lá do planeta. É do planeta da Gamora? Isso. Então, mas ali ele tava só apenas matando metade da população. Como, mas de uma forma isso. cruel. Eles chegam atacando o planeta. Isso, ela... atacam. Aí ele vai lá e marca metade. E o detalhe dessa cena que é legal que eles, tipo assim, eles vão atacando lá com o Chitauri grandão, né? Isso. Com o Leviatã lá, já tá com o Leviatã, mas eles, tipo, eles mobilizam a galera. Eles, tipo, eles não chegam atirando, tipo, eles pegam a galera e separam todo mundo. Eles ainda. É um detalhe bem sutil, né? Eles falando que eles dão a chance da galera, ó, escolhe um lugar pra onde você vai, né? Você vai pra fila de quem morre ou pra fila de quem. Isso aí. Ele ainda dá a chance do pessoal se sacrificar ou não, o pessoal fazer uma escolha. Escolham pra onde ir. Enfileira tudo direitinho e ele meio que reúne a galera num centro pra poder decidir qual vai ser. Ele não chega, tipo, matando, se divertindo, assim. Tipo, isso aí, é pior que é mesmo, tipo assim, é o Thanos, ele tem de fato um propósito. Equilibrar a porra do universo acabando com a metade da vida. Só que antes de eles pegar a joia, ele fazia isso... Planeta em planeta, né? Só que agora com a joia vai. É só escalar o dedo que vai usar uma parada mó aleatória, né? Mas, cara, eu não lembro que a Rifinica de matando ninguém à toa. Ninguém. Mas sem um propósito, sem nada. É meio bizarro, né, cara? Você pensar essa. Na personalidade do Thanos e dando uma polemizada. Tipo, você tentar aplicar isso no contexto político. De verdade. Uhum. Tipo assim. Vou falar, tipo, espero que isso não atinja um público do legado. Mas você fala, tipo, de Bolsonaro, tá ligado? Aham. Uhum. Tipo assim, por mais louco que as ideias dele seja, às vezes na cabeça do cara ele tá realmente fazendo uma coisa boa, sabe? Uhum. Isso é muito tenso, cara. Fazendo misericórdia. É, saca? Tipo assim, às vezes é uma coisa absurda e tal, pessoas vão morrer por causa daquilo, mas pra ele tá fazendo algo bom. É, de fato. Isso é foda. Às vezes eu comparo assim, e isso é uma comparação bem, bem exagerada e boa, mas tipo assim, eu gosto que o filme ele dá um pouquinho, dá um tom de Capitão América e Tony Stark pro Thanos, no sentido assim, tipo... Ele teve, tipo, uma, sabe, uma premonição do que pode acontecer com todo o universo lá em Titã. Então, tipo assim, é como se você tivesse uma visão de uma coisa que ia dar merda e você é a única pessoa que tem o poder de salvar o mundo, assim, por assim dizer. Mas é muito difícil. Mas mesmo assim, você vê, tipo assim, não é o desejo dele matar as pessoas, ele não vê prazer real nisso, mas uhum. ele quer matar porque é uma ameaça que ele sente que tá chegando, sabe? Quando ele sente que vai vir com alguma merda. Então ele sente que isso vai ser uma coisa bizarra e o jeito, o heróico, assim, né? Então dele, o heróico, é o sacrifício, ele tem que se rebaixar a ponto de ser um assassino pra poder fazer uma coisa boa pela vida. E, porra, cara, é uma motivação muito complicada pra se atacar num personagem, ainda mais num filme desses, cara. É muito profundo. Muito... Me permitem dar uma pirada, se ficar muito louco, eu vou até cortar essa parte. Relaxa. Claro! Vire. É o seguinte, isso que o Elvis falou agora do Thanos... ele meio que prevê que o mundo tá piorando e tal, isso vai causar um colapso e por isso ele precisa matar metade da população. Será que isso já não é um gancho pro um próximo vilão? Tipo assim, dele precisar matar metade de tudo, porque se ele não fizer isso, vai chegar um ser muito maior pra acabar com tudo, sabe? Alguma coisa do tipo? Porra, com certeza, cara. Faz sentido. Que o Thanos tem essa preocupação, né? Então, com certeza, acho que ele já fez meio que antecipando, né? Os diversos recursos são finitos. E são finitos por vários motivos, né? Seja por escassez de futuro ou realmente por a miséria provocada por ataques e tal. Então, conceitualmente, vai ser uma coisa que pode dar corda pra muita coisa no futuro. Tu vê, cara, eles vão querer deixar algum gancho, né, cara? Com certeza, né, mano? Porque, tipo, se no primeiro Vingadores teve o gancho do Thanos, não é possível que vai passar esse quarto Vingadores e não vai ter pelo menos um vislumbre, assim, do próximo inimigo. Eu acho que um vilão específico, eu acho que eles vão segurar, porque eles querem, acho que vão querer preservar a ideia de final definitivo, que o Kevin Feige, ele comparou o Vingadores 4 um pouco com o Retorno de Jedi. Então, acho que o gancho mesmo vai ser uma coisa bem sutil, tipo assim, o que você prevê como consequência pro futuro, tipo, você vai resolver matar o Thanos, mas, bom, talvez no futuro pode acontecer alguma coisa por causa disso. O que eu acho, assim, minha teoria já é, sabe, que eu faço aqui, é que se o filme deve mexer com viagem no tempo, que ele deve mexer, né, ir atrás de viagem no tempo, da microverso, reino quântico, essas paradas todas. Eu acho que o mais provável até então, sabe, não tem que contar com X-Men, essas paradas, o MCU é todo de ação e reação. Então se a gente mexe na linha do tempo, se eles voltarem no passado e mexer em alguma coisa do passado, vai alterar um futuro. Então, mexer com linha do tempo, pra mim, acho que é o primeiro passo pro no futuro alguma coisa envolvendo o Kang. Sabe, crise de linhas do tempo e ter o Kang meio querendo resolver a porra toda. É o que eu vejo como possível, sabe, de eles fazerem. Consigo imaginar eles fazendo isso. É, cara, é muito maneiro você pensar que os caras têm a base pra fazer qualquer coisa que eles quiserem no cinema. Né? Eles podem, né? Cara, eu tenho também essa parada da ideia do Kang. É outra parada que tipo assim, acho que é o caminho natural pra Marvel explorar no cinema pra trazer esse tipo de coisa nova. Assim, já, a Marvel já fez a ideia de unir heróis, né? Coisa que a gente não tinha até então nos filmes, que é clássico dos quadrinhos, unir heróis e tal. Eu acho que essa parada de viagem no tempo, cara, eu queria muito que eles brincassem com a parada de multiverso. É, o conceito do multiverso já foi apresentado, né? Mas tu imagina isso, tipo, tu vê um filme, eu sei que é muito viajado, real mesmo, mas você imaginar que, tipo assim, você vai ver um filme de, sabe, do Pantera Negra, que é de uma linha do tempo comum, aí tu vai ver já um Guardiões que é de uma linha do tempo alterada, Viúva Negra que é de outra linha do tempo, e se eles fizessem isso, cara, ia ser tipo assim, sabe, a gente não tá subestimando mais o público, a gente tá fazendo o que a gente quer mesmo, indo além, e é isso. A Marvel tá atrasada, a DC já tá fazendo isso já. Nas séries? Não, até no cinema, pô, vai ter dois Coringas já aí. A DC se adianta do seu jeito. Que é um multiverso isolado, né? Vai ter dois Coringas, assim, e os dois vão ser ruins. Não existe outra opção pra descer, né? I'm Peter, by the way. Doctor Strange. Oh, you're using your made-up names. Then I am Spider-Man. Cara, esse filme realmente é um que... A Guerra Infinita e o Papo também. Você vê, estamos em setembro, a gente não para de falar do filme. E, pô, espero que você que tá escutando, cara, esteja curtindo, sabe? Tanto que a gente não ficou o tempo todo, tipo, pô, bagulho antigão e tal, sei lá o quê. Cara, só tem que agradecer na real você que tá assistindo, lá o costume de YouTube aí. Você que tá ouvindo a gente aqui, agora é podcast, mano. Podcast na veia. Pô, espero de verdade que esteja curtindo aí. Pra quem curtiu os outros e que tá curtindo esse também. Você quer mais, cara, você, sabe? Você quer ouvir mais as nossas vozinhas aí na sua viagem de trem, na sua noite de casa, durante a janta? Pô, dá dinheiro, mentira, não precisa dar dinheiro. A gente aceita dinheiro, mas não queremos dinheiro, a gente só quer realmente o feedback. Quando a gente vê alguém comentando em qualquer coisa que a gente faz assim, sobre o perguntando do podcast, a gente sempre assim, cara, a pessoa ouviu, é de coração que ela tá perguntando sobre, então, porra. É isso aí, pode ter certeza que a gente vai falar de Guerra Infinita, igual você disse, infinitamente. Pra sempre, né? Rola um podcast assim de, sei lá, podcast de Viúva Negra, a gente no meio do podcast, tipo, mas lutando. Querendo ou não, esse filme ele vai influenciar os próximos filmes, com certeza. E vai ser uma cicatriz que vai ficar lá pra sempre, né? Obrigado por me chamarem, tamo junto aí, um abraço aí e falows. A gente vai saindo aqui e o Johnny deve estar em outra dimensão no momento, dentro de alguma joia. Johnny foi realmente uma joia da alma. Terminar o podcast com um minuto de silêncio pro Johnny. Reúne as joias do infinito aí pra contribuir pra ter mais podcast, pô.